Abandonei o crime, era esclareceu mais um. Abandonei o crime, era esclareceu mais um. Cresceu no tráfico e tal, já precedeu a ser. Na cola federal ter uns bagulho doido, uns pano de boutique invocado. Uma carreta pela ordem, boi na virada pro lado. Bens conquistados no tráfico, dinheiro sus com a cara. E o diabo na marca d'água, talvez seja inútil. Fui lá de rolê, na carreta e tal. Curtindo o som devagar e umas doninhas pago o pau. Só de rolê na moral, viaja pro litoral. Vem lá no X, o tal chefe hoje não tem um real. É fácil criticar, mas cê queria tá lá. Os prazeres da vida, poder gozar e abusar. Mas sabe como é, né? Tudo tem um preço. Desequilíbrio social é a causa de enterros. História de muitos que se foram tentando a sorte. Caíram, no entanto, se chocaram de frente com a morte. Mas quem sou eu pra falar se estão certo ou errado? Mas chegar aos 20 anos, sei que é raro. E no desejo de glamour, muitos humanos se afundou. Não seguirão os conselhos dados pelo pastor. Incentivados ao crime pelos que nele conseguiram vencer. Compraram quilo de farinha e começaram a vender. É jogo rápido, dinheiro garantido na mão. Disposição, em pouco tempo quer ser patrão. Já pensei em assumir a biqueira de cima. Contratar funcionários pra trabalhar lá na vila. Os malucos de confiança como o braço direito. Fim de semana só receber e contar o dinheiro. Abandonei o crime, era esclareceu mais um. É ilusão, mano, pode até ser que sim. Mas aí, 90% de chance de sua casa cair. Pois eu já vi muito maluquinho rodar. De chefão, dono de rua a jogador popstar. Lembra do maluco lá da rua de trás? Seu estilo é muito mais do que invocado. Jaqueta de couro e aqualante no braço. Tem uma vida de glamour e admiração. Como se respeitado e é chamado de patrão. Nunca usou seus produtos, tem a mente consciente. Não quer ter o mesmo fim que os seus clientes. Gosta de frevo, carro e mulheres à vontade. Mas o dinheiro do tráfico só vale a metade. A barca anda, pois o jogo foi feito pra jogar. Vários neguinhos ao mesmo seu lugar. Sua trajetória no tráfico é muito pequena. Não dou nem 6 meses pra tá fora do esquema. Aí eu quero ver quem contigo vai estar lado a lado. Cadê sua dona e seus antigos aliados? Somente sua coroa que por ti sempre orou. Abençoe meu filho e tirei do crime, senhor. Trocou o amor de sua mãe por dinheiro e mulher. Um exemplo de puro fracasso você é. Agora sem nenhum motivo pra sorrir. Essa vida sempre teve esse mesmo fim. Legião de fiéis contadores, dependentes e muitos consumidores. Se deixam levar pela ilusão. Prazer competido de alucinação. Abandonei o crime, era esclareceu mais um. Quantos e quantos viveram dias de glória, hoje repousam, queimam debaixo de suas covas. Como dizia o consciência, dias de glória, mas eu não quero viver. Um filme curta-metragem, logo o final cê vai ver. Sua cara furada de bala na primeira página. Ou no presídio amargando pena máxima. Porque o bicho pega, tipo das ardentes. Cê vai pensar no que eu falei quando estiver distante dos parentes. Dormirei em uma cela fria e gelada. Pedidos de socorro e gritos na madrugada. E se aí dentro eu pergunto, cadê os seus bens? Cadê os seus manhês? A sua mina não vem? Isso, se não te derrubarem primeiro, seu corpo estendido no chão pra polícia valer a pena. Comemorarão a sua morte, estilo vitória. Você furado igual peneira pelos tiros da rota. A multidão em volta do seu corpo. A sua mãe desesperada, ora a Deus pede socorro. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Sempre ensinei o que era certo, mas ele não quis. É um final tipo esse que você quer pra você. Não preciso me responder. Sua consciência pode crer, seu guia. Eu finalizo com um ponto no final da linha. Abandonei o crime, era esclareceu mais um. pra descer mais um.